Este é o episódio número 33 do Até Tenho Amigos Que São. A convidada é a Marta Bateira, mais conhecida no mundo do rap como M7, e que na internet e na rádio faz a personagem Beatriz Gosta. Falei com ela no domingo, no quarto do hotel onde ela ficou nesta vinda a Lisboa. Como sempre, não se esqueçam de fazer like na página do podcast no Facebook, nem lhe deixarem críticas e darem estrelas no iTunes. E é isto. Para ti não há nada de grande problema, mas eu falo muito baixinho. Pois falas, eu falo alto. E tu falas alto. Não melhoraste a tua timidez durante este tempo que entrevistas pessoas? Não, eu entrevisto pessoas há para aí 11 anos, portanto. Sério? Sim. 11? Sim, a primeira entrevista que eu fiz presencialmente, e é uma coisa que eu faço com alguma regularidade, foi para aí há 11 anos, em 2004. Tu vais ser calminho mesmo, não tens tiques, não falas tipo robô. Tipo mas... robô como? Assim, com aquela voz já projetada, programada com... Não, para mostrar a pessoas só faço isto há 6 meses, 7 meses. Uh-huh. Primeira vez foi acontecendo aqui. Sério? Foi a primeira vez? A primeira que eu fiz, o primeiro episódio do meu podcast. Porque eles são daqui, Hã? Porque eles são daqui. Porque gosto muito dele, gosto muito de falar com ele. Ah, ele por acaso bate um papo gostoso. Sempre gostei de falar com ele, sempre foi uma coisa. Então, quando decidi fazer um podcast, não pensei que era outra pessoa. Foi tipo, claro. Convidar e ele aceitou logo. Sabias que a conversa ia ser boa. Yeah. E foi ótimo. Pronto. Que bom. Espero que seja ótimo também. Tá? Mas falas tão alto por seres do Norte ou por seres quem és? Não, eu falo alto porque eu tive um telefone. Eu vou te dizer, eu antes falava muito baixo quando era teenager. E era mais tímida e não sei o quê. Eu acho que falo alto hoje em dia por várias razões. Primeiro porque acho que estou a ficar um bocadinho surda. Depois porque eu tinha um telefone que avariou, que caiu ao chão, ou caiu na água, não sei o que aconteceu. Que eu tinha que ou falava ou escutava. E quando eu falava, eu tinha que falar mais alto que o pessoal. Não estava a entender, era um Nokia, tinha uma lanterna muito fixe por acaso. E então eu comecei a falar muito alto ao telefone, que eles falam muito baixo ao telefone, e também o rap faz com que eu projete a voz e que me entusiasme. Yeah. Então, sobretudo quando eu estou mais entusiasmada e contar uma história muito animada, eu começo a elevar o volume e o pessoal começa tipo a dizer: Menos, por favor, batei. Agora, tenho medo de ter soado ofensivo quando te perguntei se era por seres do Norte, como se toda a gente do Norte fosse igual. Do Norte fala alto. Mas normalmente... Foi um bocadinho ofensivo, digo já. O pessoal do Norte vai, quando estou a ouvir, vai dizer puta merda, isso que eu já me amo. Não, mas é... Pessoas que têm um certo sotaque do Norte costumam falar mais alto, é só isso que eu estou a tentar dizer. Algumas, eu conheço muita gente de Lisboa também fala alto. Sim, eu também. Por isso, acho que tem a ver com a pessoa, não tem a ver com o Norte nem o Sul. Estamos a falar de falares alto e dizer que o rap te fazia. Pronto, foi um bocadinho preconceituoso relativamente ao pessoal do Norte, porém com todos ultrapassamos e gosto de ti, não é mesmo? Até ronquei de coisa. Não, é verdade, foi uma coisa estúpida que eu disse, não fazia sentido nenhum. Mas pronto, as pessoas às vezes têm coisas. Claro, eu também tenho. O que é necessário é admitir que está errado, como acho que estou a fazer. Mas dizias que o rap se fez falar mais alto, usar mais a voz? Sim, porque eu durante muitos anos, e só recentemente é que estou a corrigir, eu cantava da garganta. Sim. Até estou com algumas mazelas. Eu cantava, em vez de mandar vir do abdômen, não é? E fazer aquela contração e enrijecer a coisa. Então, danifiquei um bocado as cordas vocais e eu fiz aquilo de forma errada, gritava, em vez de controlar aqui a coisa no abdômen, e pronto. E fui ficando rouca e fui sentindo a minha, não é? Cansada, a voz cansada, e tive de tomar providências. E graças a Deus não foi uma coisa muito grave, porque não tive consequências muito graves, mas andei a corrigir com aulas de colocação de voz. E O Valete fez terapia da fala para aprender a usar melhor a voz. Claro. Alguns problemas, acho que era no paralelo auditivo e depois a respirar e a falar. Se calhar não, porque quem faz rap é um bocado autodidata, não é? Sim. Então tu não tens muito aulas de canto, nem. Então tu mandas-te para a praça, sabes? Fazes umas letras, escreves umas coisas e não sei o quê, e estás no quarto ali com aquela raiva, não sei o que é que explicasse na Baixa Vale, e aquilo quanto mais, não é? Gritas e aquela coisa anos 90, mesmo, aquela cena mesmo raiva. Então pronto, acabas de fazer algumas coisas erradas. Tu vieste a Lisboa porque estás a tocar com a Capicua? Sim, a Capicua tinha dois concertos, tinha em Torres Novas ontem, no sábado. E agora viemos para Lisboa porque na segunda-feira, dia 2, vamos ter também concerto, daqui a pouco eu tenho um concerto. Sim, aqui no casino, não é? Sim, no casino de Lisboa. Já há de ser depois disto, portanto. Pronto. Já há de ter sido antes disto sair, portanto. Mas tu com ela, o que é que fazes? Malhas tuas, as malhas tens com ela e és a hype woman dela. Eu sou dobradeira da Capicua. Hype woman, pronto. Yeah. Sim, eu dobro a seis, não é? O concerto tem mais do que uma hora, por norma. Há exceções, mas pronto, e eu dobro as letras dela, né? Que são, ela está a apresentar os álbuns, eu dobro as letras, e depois é normal que em todos os álbuns eu tenho uma música em que entro com ela, uma mão pesada, ou egotríptico, e então pronto, eu canto a minha parte, as minhas 16 barras, ou as minhas 12, whatever. E pronto, depois também tenho uma música tabu que é da minha mixtape, Marta Tag, que dependendo dos sítios onde nós vamos atuar, ela também toca, também inclui no alinhamento, pronto, é assim que desenrola a coisa. Eu estava a pensar nas pessoas especificamente hype woman, que é uma coisa que eu nunca ouvi ser dita. Uhum. Só hype man, tipo, Flavor Flav, não há muitos hype man. É capaz, só digo uma coisa, estou a entrar em muitas inglesadas, eu não sei falar inglês, okay. Ou seja, eu sei algumas cenas, é normal que tipo, eu também as uso, mas eu não sei falar muito bem inglês, por isso eu vou me lixar contigo hoje. Não, vai ser animado. Estou só curioso porque eu te ouvi, já te ouvi a dizer que tu fazes, que tu dobras a Capicua. Ah, eu e tipo, estava a pensar no equivalente, muito mais em gajos. Equivalente em inglês, é só isso. Sim, sim. Mas existe muito mais em gajos do que em gajos? Sim, pois. Sim, é nada. Não, e a expressão é mesmo hype man. Tem homem na expressão, é só isso. Estava a pensar nesse tipo de correspondência entre homem e mulher. Estás a dizer que não percebes inglês, mas as tuas referências de rap são americanas. São. Certo? Na tua mixtape mencionas várias. É sim, eu sou prova que tu podes gostar de rap. Não, claro que sim. Tu... Podes gostar de rap e até franceses. Por exemplo, eu também consumi nos anos 90. Rap francês, NTM, EZM, não é? E então, e adorava, eles tinham um tipo... todo um flow e toda uma energia e um disco inteiro de início ao fim bem orgulhoso e sabes? Mas não quer dizer que eu entenda tudo. Claro. E pronto, tem a ver com, sabe, gostas da música em si, da sonoridade, da mensagem, da força e de, não é? Daquilo que aquilo te quer transmitir, mas eu sou prova viva que tipo, sei lá, eu não posso numa letra minha, pode acontecer, mas poderia acontecer, eu imitar uma dica de um americano, não é? Que algum, a pessoa que tipo, não sei o que é, aquele rapper, não sei o que é, vai buscar, se não me engano, e traduz e põe nas outras, eu nunca poderia fazer isso, porque, pronto. Não, eu estava a pensar, essas coisas francesas, lembro, o MC Solar tinha coisas com o MC Elliot. Exatamente. E colaborava com vários americanos, não havia problema. Mas a coisa das referências americanas, das vezes que eu falei com a Capicua, as referências delas são sempre portuguesas, ela puxa sempre pela coisa portuguesa. As minhas também são muito portuguesas, sim. Assim, claro que tanto eu como ela, a coisa do Zuteng, né? Lauryn Hill, até os AM, os NTM, sei lá, até Mobb Deep, eu era tipo, sei lá, Onyx. Eu era muito, eu gostava muito daquela energia, tipo, sabes? É meu pi, sabes? Aquela energia muito anos 90, daquela coisa que eles borravam, era... Eu tenho muito essa cena. E para corrigir isso, acho que se calhar até hoje ainda me altero muito quando rapo, ainda tenho muito essa emoção histérica dos anos 90. Que agora já não é nada assim, agora o pessoal arruma com muita calma. E com, né? Eu vou bem mais calmo. Mas, não tão rápido. Como é que tu viste o rap, ou como é que o rap entrou na tua vida? Quais foram as primeiras dessas experiências? Eu era uma rapariga que classe média que tentava ser beta, mas não tinha muito sucesso. Entretanto... Mas, espera, fala mais disso. De tentar ser beta e não ter muito sucesso. Eu tentava ser beta, sabe? Na altura, nos anos 90, estou na adolescência, tenho sempre aquelas amigas, não é? Muito giras, com roupa da moda, muito magras, muito elegantes, muito tudo. Sempre conquistavam os rapazes. Né? E eu, antes de ser drag, tive essa fase em que, pronto, em que ouvia música comercial, e ouvia rádio comercial e não sei o quê. O que é que era a música comercial? Era, eu quando era chavala ouvia tipo a Rádio Cidade e o By Night, sabe? Aquela coisa de slows. Sabes, aquela coisa de dançar assim agarradinho em cima do pescoço do boy. Não sei o que é Why Not, mas... Why Not era um programa que eu gravava em cassetes, assim, um, dois, três, e fazer aquele play, sabes, e rec, ao mesmo tempo, para ficar uma cassete bem gravadinha, só com... Não apanhar aquela brasileirada da Rádio Cidade, o gajo a falar. Muitos deles eram portugueses, eram obrigados a fazer aquele sotaque. Dizia-se isso, não sei se é verdade. Acho que não era verdade. Ele tinha um bom sotaque. Então eram mesmo bons na coisa. E então, pronto, eu gostava muito de música comercial, aqueles slows, aquelas baladas. Eu sou chegada numa balada também, eu gosto de uma balada. Até sertanejo e tudo, eu sou chegada. Lua Santana e tal, ontem e meia até bate. Eu trabalhava numa empresa em Paredes recentemente em que a rádio que batia era a Rádio Marcana Vezes. E lá era só baladas tipo de música sertaneja romântica, de corno mesmo, tá? Tipo o quê? Tipo. Eu gosto de especificidade e de referências, mesmo que eu não as conheça. Era só música sertaneja. Não sabe, não te lembras de nenhuma específica. Tinha tipo. A Lua Santana, tinha aqueles todos, aquele. Ai, eu não sei os nomes específicos do pessoal, mas aquelas duplas, é tudo duplas. Sim. Um que, tipo, sei lá, não sei bem. Um que fala até mal brasileiro, mas é bonitão, então. Eu depois eu dou-te umas dicas, eu mando por e-mail. Não, mas podes dizer músicas específicas. Não sei o nome, é que eu batia na rádio, eu gostava das músicas, mas eu não sabia o nome. Letras, nada, pronto. Não sei cantar. Não, eu vou insistir, eu estou sempre muito mal. Tu insistes, eu salto com o nervótico. Ai, não me lembro agora. E eu leio que me façam isso. Mas quando insistem comigo, eu digo, não sei. Bloquei, é que fica bloqueado. Não sei. E às vezes entusiasmo-me e começo a insistir, tipo, a tentar. É normal. Mas se puserem na internet top 50 de música sertaneja, aparecem essas da rádio, Marcana Vezes. Pronto, entretanto, sempre fui chegada na balada, ainda sou. E ouvi a Rádio Cidade e tentava ser. Pronto, houve um tempo ali na adolescência. 14 anos, 13 anos, 14 anos, que eu tentava ser beta, tentava vestir aquelas calças quentes e um leves, aquele botinho já com um bocadinho de tacão para tentar ser mulher, aquele cabelo esticado, meio pantene, aquela coisa toda da altura. As calças que estás a usar agora parecem umas 501 leves. Sim, não, as 501 ainda tinham assim, estão mais descida. Estas são outro modelo da leves. Mas era assim, bem beta, assim, com aquele botinho bem feminino. Depois, entrei numa escola de betes, que é a Garcia da Horta, no Porto. E aí eu sentia aquela pressão que eu tinha mesmo que ser beta e era uma escola de betes mesmo puros, que me tratavam bem da mal por não ser beta, até me sentia obesa lá no meio, que era tudo muito esquelético. Provavelmente tratavam de mal por ser mulher. Não era por ser mulher, era por eu não ser pura, não ter um sobrenome e não ser beta de família. Então, agora estava sempre preconceituosa com betes. Estavas, eu sou preconceituosa com betes, já o disse isso. Só, mas eu gosto de mim mesmo. E então, pronto, e então aí descobri o que é que aconteceu. Em Aldoar, que é onde eu morava, na altura, à beira do Garcia da Horta, tinha uma freguesia de Aldoar que tinha lá o movimento LCR, que começaram no grafite, mas também eram rappers, alguns. LCR é Livre Comunidade Rimática, ou tinha outra coisa qualquer. Era uma crew muito forte no Porto, de grafite, de rap, de b-boying. Tinha o Paulinho, que era b-boy, tinha o Aranha... Que fazia grafite, e eles todos fizeram grafite, o Shane, o Nocas, o Saquel. E depois também havia o grupo de rap, que era o Nocas, o Saquel e o Shane, que tinham, pronto, cantavam rap e era uma banda mesmo conhecida. Até os Matuzul também cantavam bem com eles e não sei o quê. Quando ainda havia Art Club, ninguém. E então pronto, eu apaixonei-me por um deles também, tinha uma apaixonada durante anos. Andava sempre com eles, parávamos todos os dias, fomos também umas ganzas na altura, quando rolava, quando os pais basavam de casa, fazíamos umas festas mega crazy em minha casa ou em casa de um deles e não sei o que, aquela coisa adolescente típica. E a partir daí, pronto, desde Primitive Reasons K, tipo Rage Against the Machine, depois foi até The Weasel, Mind the Gap, por ali entrou o Tang, por aí fora. Gabriel Pensador, por ali fora. Mas então começa Rage Against the Machine, depois The Weasel? Não, antes. Mas antes num Primitive Reasons. Antes num Primitive Reasons e to Raise Against the Machine, e depois aí começas a trabalhar a cena do rap do Weasel, aquela coisa, né? Como anda a Patrícia e não sei o quê, entra na Mind the Gap, aquela coisa mesmo das cerimónias, e por ali vais, o Tang, aquela coisa muito, sabes? Aqueles flows do Method Man, sempre eu curti bué, mesmo não percebendo bem o que eles diziam. Aquela coisa do Method Man, aquela que ele entrava muito, tá? Entrava mesmo muito. Lembrava Redman e o Method Man juntos, estás a ver aquela coisa, aquela dinâmica, aquela... Sim. E depois assim, nos anos 90 tinham aqueles hits mesmo orlhudos, estás a ver, que passava na MTV, Yo-Yo, estás a ver, passava, eu também, eu tenho cassetes de vídeo, onde eu era viciada em gravar videoclipes de hip-hop anos 90. Quais eram ficava... os seus favoritos? Tem para aí 10 cassetes de videoclipes. Mas o que vinha lá? Que tipo de... Tudo. Eu gosto de especificidade, as malhas de Method Man e Redman, de Rockwilder. Ai, mas tu queres que eu especifique tudo? Não vamos especificar. Não vamos mesmo. Okay. Se quiseres eu trago-te as cassetes. Não vamos dar os nomes todos. Eu sou péssima em nomes. Filmes estou cada vez pior. Tudo péssimo. Não pergunto nem de filmes, que eu adoro filmes. Vi muito filme na minha vida, mas o nome assim, pau, muito... não vai dar. Não vai ser possível. Mas eu trago-te as cassetes. Tenho lá tudo com etiquetazinha. 1, 2, 3, 4. Não, mas, não, então, não entrando na especificidade dos nomes. Nada. Das músicas, mais nomes de pessoas? Tudo. Lorca Ziti também curtia. Morenas, Lala. Toda essa fase dos anos 90. Eu ouvi isso tudo. Houve uma altura que fui apanhada na FNAC a roubar, quando tinha 15 anos. Tinha 16 anos. E eu roubava CDs dessa altura. Tipo, e eu fui apanhada a roubar com um gangster. Um CD de gangster, eu fui apanhada a roubar com esse, mas eu já estavam atrás de mim quando já tinha roubo o de Cypress Hill, já não sei qual era. E então eles andavam de olho em mim por causa das câmaras, já sabiam qual era a minha técnica de roubar CDs na FNAC de North Shore. Qual é que era a tua técnica? Eu tinha uma técnica que era um X-ato dentro da carteira, eu tinha uma carteira, sim. Tinha um X-ato de uma carteira assim de pôr no ombro, tinha um X-ato lá dentro, então eu dava umas voltas, estava sempre as mesmas voltas, pegava em 5 CDs e ia ouvir. Na escola ao escutador, não sei o que, depois dava outra volta e pagava o nó, depois via não sei o que. Então eu punha dois CDs dentro da mala, com uma mão lá dentro, cortava com o X-ato e depois dobrava o plástico que tinha o alarme e punha no caixote de lixo dos empregados que era atrás daquela cabine, bem lá atrás. Eu ia lá e não sei o que, pá, quando eles não estavam, eu punha lá. Fui apanhada, mas cheguei a fazer uma boa discoteca lá. Fui apanhada para aí, já tinha gamado para aí 20. E depois disse só tinha gamado o 2. E paguei esses dois e meu pai depois me de castigo. E eu nunca mais roubei nada, nem uma borracha de prometo, juro. Pronto, aprendi a lição. Andava meio viciada em roubar. Nessa altura nem era por precisar, porque andava viciada, aquela é um vício. Não rouba. Conta então, tu estás a contar uns babados meus íntimos. Sim, mas estavas a dizer isso, depois foste apanhada a roubar na FNAC. Fui, parei de roubar, mas pronto, tenho lá os CDs todos que roubei. Todos. Vários, assim, todos hipopiados. Já prescreveu o crime, de certeza. Portanto, sim, eu fui... Agora. Não, já prescreveu, até porque eu já trabalhei na FNAC de North Shopping, no bar. No bar, não. Por mas isso... lembravam-se de ti? Não, é que ele está sempre a trocar de equipa. Okay. Tem um outro velho, mas está sempre a trocar. Não, mas podiam ter uma fotografia tua, tipo... Não, se calhar lá... Mas acho que aquilo esqueceram, se as crianças mudaram, aquilo... Eu lembro perfeitamente quando eu estava a dirigir à porta e senti assim, a bater no ombro. Desculpa, de me acompanhar, e eu fodeu. Já fui apanhada, estava na bronca. E não chivei os meus amigos. Se perguntaram onde é que está aquele rapaz e aquele rapaz, eu não chivei. Sou mesmo amiga. Podes chivar agora? Não vou chivar. Não vou chivar o nome deles. Eles sabem quem são. Já falamos isso várias vezes. Pois muito bem. O que eu estava a achar interessante é que tu também começaste por coisas portuguesas. Logo a primeira referência que tu dás é Primitive Reason. Muito! Aliás, eu. Consumia, agora nem tanto, mas até há pouco tempo eu consumia pop português, assim, sabia todas as dicas, e eu sou mega fã, o rapper, eu sou mega fã de Som Daqui, estávamos a falar de Som Daqui há bocado, mano, eu sou fã número 1 de Som Daqui, não tens noção, é low, tipo, chupa mesmo, não dá, flow, a forma como ele escreve, as dicas mesmo dele, escreve bem sobre amor, escreve bem punchline, mano, eu adoro. Sou mega fã do Valete mesmo, educação visual e o perigo público. E eu curcomia aquela coisa toda. Aquilo era, amava de paixão, o meu olho brilhava. Mesmo. Até fantasias sexuais tipo com os dois, com certeza. Aquilo era muito... Há uma identificação que até passa... Ah, não é? Há umas que são Maria Chuteira e sou Maria MC. Fico logo na linha da frente. Fantasiar. Estou brincando. Não, eu sou mega fã de hip-hop português. E incentivo é o pessoal a escrever em português, ainda bem que o pessoal escreve em português. E acho que altamente os putos identificam-se e aquilo é uma inspiração, faz com que muita gente escreva e faça rap. Só tenho pena que as mulheres não façam mais rap. Há mesmo muito poucas, ou quase nenhumas. Os anos já passaram e ninguém contra mim fala, deve fazer mais rap. Mas também, curiosamente, nenhuma das referências que tu deste agora, como tirando a Lauryn Hill, eram mulheres. É verdade. Por exemplo, eu ouvia muito, não é que eu fosse muito fã, mas eu gostava de algumas... Lauryn Hill sim, mas por exemplo, Lil Kim tinha um estilo que não era muito o meu estilo, estás a entender? Mas tinha uma outra música que eu gostava muito da cena dela. Eu tenho visto dela, não... A Jean Grey, hoje em dia eu curto, eu tipo, dá uns anos para cá, eu gosto de bué. E há outras que eu também gosto. A Missy Elliott, eu amo de paixão, tenho boas cedas dela. Que eu posso dizer assim. Eu também, e fico bué triste que ela não lance um nome. Mesmo? Eu tenho um single dela de 12 polegadas que eu comprei, que era uma malha chamada Chingaling, que era de uma banda sonora qualquer, e dizia lá, isto foi para aí de 2007 ou 2008, uhum. E dizia. Block Party, que é o álbum, vai ser lançado tipo daqui a um ano. Estamos em 2015 e ainda não aconteceu. Mas isso acontece. É triste. Tem essa prova de que... Acontecem várias coisas na vida, ou com quem ela está a trabalhar a coisa não resultou, ou às vezes não estás com a tua estima, com o chakra alinhado, com a tua estima... E eu falo isso muito por mim, às vezes eu não estou numa boa fase da vida em que faz com que tu... não faças coisas ou até tinhas coisas feitas e sentes que não é a altura para... Já devias ter mandado aquilo antes e agora já não faz sentido, já passou do prazo. Ou então ficaste inseguro, bates com a cabeça e tipo, agora que já não vais mandar vais querer refazer, andas à procura da perfeição e aí é que não mandas nada. E eu, há várias coisas que fazem que tu não... Eu acho que tu tens... É preciso ser muito corajoso para tu criares uma coisa e dizeres, olha, eu vou mandar isto e estou-me a cagar para o que o pessoal pensa. Eu vou mostrar de mim, porque quando tu crias uma coisa tu mostras de ti. E estás sujeito a críticas assim a borrar a cara mesmo. Então é mesmo isso. Já tentei, por exemplo, o projeto de Beatriz, eu tentei fazê-lo sozinha e não ia borrar a cara com aquilo que eu tinha feito, não é? Estava péssimo. E eu ainda tenho, ainda bem que eu sou autocrítica e tenho essa sensibilidade para perceber que não. O desespero não era assim tanto, não queria a tudo que eu fazer com essa coisa, até porque ainda bem que eu fiz com 30 anos e não fiz com 20, seria outra coisa diferente. Mas pronto, tinha que ter uma equipa boa, ainda bem que. Os chakras alinharam-se e tive o Tentugal e o Vasco Mendes e a Capicou comigo e o Vitor Ferreira. No rap, montes de vezes que já quis, tipo, até faço uma música e não sei o que, e acho sempre que aquilo está uma merda ou então, tipo, não está suficientemente bom e às vezes sou bastante insegura com o que eu crio. Depende das fases da vida, depende do que tu fazes. Mas só tens aquela mixtape, Marco? Eu só tenho a mixtape e tenho uma outra participação. Sim. Da mixtape da Capicu ou um álbum ou com outro rapper e hoje em dia sinto-me mega insegura no rap e acho que se calhar agora que estou um bocadinho mais segura assim comigo, com a Marta e até pronto, depois de ter criado a cena de Beatriz e não sei o que, se calhar agora sim, se calhar estou um bocado a marimbar, se eu lançar uma coisa nova como um M7, se calhar agora estou a marimbar se as pessoas gostam ou não. E se calhar vou estar com uma concentração e com a tua estima trabalhada para poder me debruçar com toda, sabes, com toda a calma para poder brotar uma coisa que eu gosto, porque o importante é que eu gosto. Também vais ter mais olhos, mais ouvidos. Sim, mais esperto, não é? Tipo, mais não, acima de mim. Para... Mais gente a ouvir. Sim, é verdade. Agora, é verdade. Agora que eu fiz Beatriz, sim. O pessoal tipo, já sabe mais quem é a Marta Bateira e o que é que ela anda a fazer, não é? Sim, há que também, eu não vou dizer que não posso aproveitar agora depois de fazer uma cena de Beatriz, mas sempre tive, é uma grande paixão a coisa da M7, do rap, acho que é maior do que fazer humor, apesar de eu já ser uma gaja, não é, naturalmente, que faz humor, sim. Tipo, o rap é mesmo o que eu sinto quando estou em cima de um palco, ou quando escrevo, pá, é que é uma folha em branco, estás a ver? Tipo, tu tens um beat e podes escrever de várias formas em cima daquele beat, e podes escrever sobre vários assuntos em cima daquele beat e podes juntar as palavras de várias formas. E isso é mesmo uma coisa mesmo única. Que poder, já viste? É espetacular. O Marta Taka eram algumas das... Os instrumentais originais eram algumas dessas músicas que tu ouvias e gravavas da MTV? Algumas, sim. Sim, sim, muitas. Aquela... Todas, aliás. Hã? Todas. Sim. Eram coisas que tu vias... Até as que foram para o Alice que tinham lá. Da Noriega. Tanana, aquela cena de helicóptero bem azeiteira. Super Sim, sim, sou, é essa mesmo. Todas essas eu gravava. Não somos isso azeiteiro, isso é incrível, isso é um beat dos Neptunes. Mas é adoro. Bem, pá, mesmo aquela cena histérica que eu te falei. Sim, eu escolhi esses mesmo mas ouvi muito mais. Aquela mãe incrível do Truth Hurts, com o Rakim, yeah. Addictive. Eu tenho essa em vídeo. Eu vou um dia para estas casas. Viajo. Eu adoro essa malha, tipo, original. E a tua malha a partir dessa. Yeah, a noite sou Isabel. Que eu chamo Marta Isabel. E então, quando estou assim mais sensualita, sou Isabel na noite. Então, parámos a meio da parte. Estavas a ter mais nomes além da Missy Elliott? Sim, por exemplo. Deixa-me ver se há aquela francesa de cabelo curto. Aquela que agora está numa religião islâmica e é de cabelo curto, aquela que revolucionou o rap francês. Como é que ela se chama? Tem um nome esquisito, começa por A. Acho que aquela que tem cabelo mesmo curtinho, que depois resolveu agora com islâmica. Eu não percebo nada de rap francês, não? Sei que eu sou de NTM e muito pouco mais. Aquela que capítulo diz numa letra de rap, eu é um... que diz a... Ah. Sabes? Eu acho que isso sou-me familiar, mas eu não sei quem é. Depois eu digo-te, essa rapper que conquistou o rap francês. Sim. Durante muitos anos, ela que vendia mesmo assim, fazia grandes hits. Isso sou-me familiar, mas eu não. Eu há de cabelo curto, francês, assim forte, não é nada daqueles estereótipos, sabes? Sim. Qual estereótipo? Ah, de cabelo comprido, sabes? Ela era fat treino, cabelo curto, agressiva mesmo. Aquela cena mesmo, rasgava mesmo. Porque às vezes, sei lá, Lil Kim, não sei o que, depois já põem-se, largam aquele fat treino e é só coisa muito bling-bling, tá a ver? E ela mesmo vendendo muito, mantinha mesmo aquela imagem de fat treino. Tipo Missy Elliott. Sim, a Missy Elliott. Sim, tu disseste fat treino, lembro de Missy Elliott. E a inglesa Lady Sovereign também tinha o seu fat treino. Exatamente, o seu fat treino. Há umas que se dão com fat treino, portanto, aquelas da TLC. Sim. Aquela que rapava, não é? As outras que cantavam mais, rapava. Também era. Eu gostava da cena dela, no meio daquela coisa comercial, ela orlhuda e não sei o quê. Ela mandava as suas malhas e mandava ver. TLC é incrível, não. Eu curto bem. Eu também, não. Sei lá, tinha assim um monte de referências. Elas, por exemplo, eram uma referência. Até Destiny's Child também era uma referência. Elas, sim, sabes? Claro. Vieram com o R&B todo e mandaram um CD muito que arrasava, aquele prateado, arrasou direto. Depois também gostava do R&Bzito também, sabes? Assim, anos 90 o R&B bombava muito. As miúdas, aquelas. Eram, quando juntavam aqueles grupos de 3 ou 4 miúdas, sabes? E faziam aqueles hits, a Mónica. Brandy, a Brandy, a Mónica. Aquela música do Boy, My The Boy. Não é? The Boy's Mine. Assim, essa coisa toda, essa altura, eu adorava. E gravava isso tudo. Por aí fora. Conta-me, tu és bom em nomes, caramba. Para, tudo. Eu quando gosto das coisas. Ah, yeah, mas esqueço-me das coisas. Sim, mas se tu conseguires descrever e se eu souber, eu digo. Ajudas-me. Claro. Obrigada. Essa rapper francesa sou-me familiar, vagamente familiar, mas eu não a conheço. Não. É uma lacuna grande que eu tenho. Que é o rap francês. Mas há outra gaja agora que tem outras músicas, que ela tem um flow mesmo agressivo, também é bem masculina a rimar, assim, a partir, usa sempre assim carapuço, sempre com os bros atrás. Sim, bem anos 90, nos dias de hoje, que ela também tem um flow do caralho, porque tu, assim, eu sou bem chegada num flow, sabes? O pessoal pode achar, não sei o quê, flow rápido, não sei o quê, o pessoal debruça-se muito no flow, depois a nova mensagem, também, por isso que eu gosto muito de Sam the Kid, porque ele não anula a mensagem e debruça-se no flow, na métrica, naquele trabalho todo, e eu sou chegada num flow, nos trabalhos ali, nos jogos, não sei, eu acho isso bem, fixe, motivo-me bem, estimula-me. Estavas há um bocado a falar de filmes e que nunca te lembravas de filmes, não, mas gostavas muito de filmes. Estou pior, agora acho que estou a ficar velha. Mas provavelmente acho que ter visto filmes nos últimos, vá, 2 meses. Vi no outro dia um ali no Rivoli, França, espetacular, que não lembro do nome, por exemplo. Como é que era? É com aquele ator que era casado com a Mónica Bellucci. O Vincent Cassel. Exatamente, gostoso, Vincent incrível, Cassel. Chuchu. É aquele que é do que são tipo... Que é um drogado. Ah, não. Olha, a atriz... Aí não é conhecida. Não é conhecida. A história é que, pronto, ele apaixona-se, cruza-se com uma dama que até não é modelo, só andava com modelos, o indivíduo. Cruza-se com uma dama que é normal. Tipo, normal. Ela fez aspas com as mãos, estou a dizer às pessoas que estão a ouvir. Normal. Ele só andava com gajos modelos, que aí naquele universo todo amoroso. Tipo de homem, sim. E então, ele é um gato de caraças e tal, cozinhava super bem, já tinha sido cozinheiro, mas já não precisava trabalhar, tinha um apartamento super bem decorado, sofisticado, tudo bom, incrível. Ele tinha um sentido de humor mega apurado, ele era aparentemente um gajo perfeito. E eles apaixonaram-se, casaram-se, viveram juntos, não sei o que, de repente... ela engravida, ele só queria ser pai, ela engravida, depois aí pronto, aí ele começa a soltar o que menos bom cá nele e pronto, e continua, e começou a chifrá-la com modelos e começou a dizer que antes do bebê nascer que já queria viver noutra casa para não haver discussões entre eles, e depois ali aquilo deu cabo do sistema nervoso dela, começou a tomar medicação para equilibrar o chakra, pronto, às vezes nem tudo é perfeito. E às vezes há que desconfiar. Não sei que filme é, não sei. Eu não me lembro, não, mas eu estou muito péssima com nomes. Sim, não preciso. Mas era um filme, porque agora tenho-se dificuldade em arranjar um bom filme. Mas era comédia, drama. Tinha comédia, tinha, porque os diálogos, pois assim, eu adoro esses filmes, porque até é um bocadinho drama, fotografia é incrível, não sei o quê, mas depois os diálogos são tão ricos e eles encarnam tão bem, porque são ótimos, então aquilo, tu entras mesmo na cena, não estás a ver de fora, porque o que eu detesto no mau filme, e o pessoal acha que eu sou muito crítica com o cinema, é que eu só estou a ver o filme de fora porque o filme é mau. Se eu não estou, sabes, com o diálogo, com aquela cena toda, né? O filme é mau. Se até não, que sabes, com aqueles efeitos especiais, não estou colada, estou a ver de fora, estou mesmo tipo, está-me a aborrecer, não está assim tão bom. Por isso, e hoje em dia, os filmes não estão assim tão bons. Pelo menos eu estou a ter alguma dificuldade. Eu já não tenho ido ao cinema, só vejo filmes na net. Sabes como é que é? Mas tipo, de que tipo de coisas é que tu gostas? Muita coisa, mas de filmes? Sim. Tudo, desde que seja bom. De comédias, eu gosto de filmes europeus, eu sou sincera, eu não, é raro encontrar uma comédia americana a não ser aquele de Marshall. Okay. Essa comédia tipo Marshall, não sei o que é Marshall, sabes? Okay. Ajuda-me. Forgetting Sarah Marshall? Sim. Cool. Essa é boa, por exemplo. Okay. Mas é raro, American Pie já não, só se foi na altura, naquela altura, o primeiro lá por ser novidade, ou o Scream. Lá o primeiro, por ser novidade, lá colou, mas de resto não colou mais na vida, né? Adorava quando era chavala os filmes de terror. Todos aqueles filmes de terror do Tubarão, aqueles filmes de terror da Sexta-feira 13, todos aqueles filmes de terror dos vampiros. Sempre colei, todos, era apaixonado por filmes de terror. Hoje em dia, tem que ser bom, nunca é. Ficas triste, nem o dispense é bom. Ficas em baixo. Por exemplo, gosto de tudo, isto é bom. Uma comédia gosto, mas gosto mais de comédias europeias porque os italianos são ótimos em comédia, os brasileiros são ótimos em comédia, com o piso. E eu consumo cultura brasileira assim 24/7. Nota-se. Porque nota-se em Beatriz e nota-se na Marta. Sim. Eu consumo muito. Os espanhóis também são muito bons em comédia. Quando o Almodóvar se debruçava em comédia e não sei o que, aqueles diálogos ricos, sabes? Muito reais. Sabes? Porque o que eu gosto não é, ah, vou mandar aqui uma piada. É não, é as cenas do cotidiano tem, quando conseguem reproduzir ali, e depois assim, na cena americana eles tapam as rugas e quando põem lixo debaixo das unhas, não, aliás, não põem lixo debaixo das unhas e não põem as rugas bem, são fakes, estás a ver? Eu gosto do lixo debaixo das unhas, as rugas bem lá, sabes? E aquele cabelo com a branca mesmo seco da tinta barata do cabelo da cabeleireira. Eu gosto dessa cena, sabes? Aquele rego de mama de uma dobra da cabeleireira ou da supera. Quero que se, não é que as novelas portuguesas, eu agora vou arrasar com as novelas portuguesas, mas caralho, as novelas portuguesas são fakes, meu. Porque a cabeleireira que está com o rego não está real, estás a ver? Tem que estar mais, sabes? Tem que estar mais seco aquele cabelo e a unha tem que estar mais descascada um pouco. Ou a unha de gel tem que estar mais nojenta. Por favor, caprichem. Tem que ter mais desenhos com aquelas florzinhas, aqueles brilhantes nas unhas, entende? Mais quadrada, mais fake. Eles não estão a caprichar. Há bocado estavas a dizer que te dava mais satisfação fazer rap do que comédia? Não. Mais satisfação, acho que não é satisfação, que a tua paixão maior era fazer. Se calhar, é. Então é uma cena recente e só agora que. Mas tinhas algum interesse anterior em comédia antes de tu começares a fazer? Em comédia, aquilo é assim, aquilo, okay. aquilo é tocar em pontos. Agora chama-me humorista, não foi como chamei a mim próprio. Sim. Chama-me humorista. Tu fazes uma coisa que faz as pessoas rir. Não, eu toco em pontos sérios. Sim. De uma, tocando nesses pontos de uma forma engraçada. Eu sei como o humor é isso. Só que, por exemplo, eu não escrevo tintim por tintim, eu sou muito freestyle, estás a ver? Eu cuspo aquilo de improviso. Nada do que estás a dizer está a retirar o facto. Eu sei, mas eu não fui eu. Eu não disse, agora vou fazer humor. Só para dizer, eu não disse. Eu não acordei assim um belo dia e disse, agora vou fazer humor. Foram as coisas que foram desencadeando e fui parar ali. E eu disse, olha. Eu tenho jeito para comunicar. Se eu quiser extrair sumo teu, sim. Eu consigo. Se nós vamos sair e tirarmos assim um dia ou uma noite, uma night, antes de jantar, vamos ver uns copos, vamos ir numa gandaia, não sei o quê, o mais certo é que tu me curtas e o mais certo é que a gente consiga te sacar e bater um papo firmeza contigo. Eu sou boa comunicadora, sabes? Eu comunico com alguma facilidade, não da forma que o pessoal se calhar está habituado dentro daquela caixinha. E consigo extrair sumo das pessoas facilmente, e acho que consigo que as pessoas gostem de mim também com alguma facilidade. Então isso, pronto, eu falo, tenho uma forma particular de falar. E tem alguma graça, não é propriamente a punchline que eu dou, é o meio, não é a meta, estás a ver que tem graça. Ou seja, não é no final que eu mandei a punchline, só riu-se, é durante o caminho que a pessoa começou a rir. Mas mais uma vez, isso continua a ser humor. Já, costuma ser, é isso, mas tu dizes que eu não acordei. Ok, sim, mas aconteceu. Tinhas algum interesse em... Eu tinha interesse em fazer este projeto mais a nível interventivo. Sim. Ok. E porque me realizava de alguma forma... Sempre eu tentei ir para a rua, tipo, um bocado assim como, imagina, o que o Bondage fez na rua, sabes, aquela coisa da lata, eu tenho essa lata de, tipo, gravar as pilhas lá em baixo, ou um espaço lá em baixo, não posso... a forma como eu vou tentar, tenho essa lata de conseguir as coisas, da abordagem, e tenho lata de ir ter com as pessoas na rua, e só que, por exemplo, na rua, ao extrair sumo das pessoas na rua, e eu queria, tem aquela linha em que eu não quero estar a expor as pessoas do tipo ao ridículo, eu não quero estar a gozar com as pessoas, eu quero que as pessoas me deem um sumo, material engraçado para eu pegar, mas que nós as duas estejamos ali, sabes, numa isso, troca. Isso é uma coisa muito difícil, e às vezes não, não, dizer, às não vezes fica se... dias não, e às vezes não ali. Sei, a maioria das coisas que aparecem assim na televisão que são estão a ser gozadas. Pois não, eu não acho graça a isso. Acho que é tipo, apanho um grande acrome na rua, mas eu também, estando ali ridículo, vamos sacar ali uma grande cena os dois. Mas pronto, eu tentei fazer isso, não consegui, porque também não tinha o material certo, não tinha as pessoas certas comigo, não rolou. Tentei fazer sozinha neste registro que fiz de Beatriz, também não rolou, nem luz, nem... não consegui, meu, foi, credo. Nem a qualidade de voz, nada, sacada. E eu, porque eu sou uma nova em redes sociais e sou uma nova em tecnologias. Eu sou mesmo uma nova. Tudo que é máquinas. Desculpa. Tudo que é máquinas, eu. Pronto, tenho uma dificuldade em aprender. E em me. Tipo, sabes? Concentrar para aprender. Porque não tenho muito interesse. Se tivesse interesse, era muito mais fácil. Então, se eu aprendo, é porque eu preciso muito daquilo. Então é isso. Sim, mas. Isto fora de teres começado o projeto com intenções de fazer comédia ou não? Tinhas algum interesse em comédia antes disso? Gostas de algum tipo de comédia? Não. Ah, eu gosto sempre de comédia, até okay. As pessoas que estão à minha volta que me façam rir, para mim é mega importante isso. Mesmo. Adoro até um tono que me faça rir, acho tudo super que eu quero do meu lado. A comédia para mim é importante. Agora, se eu consumo comédia portuguesa, eu gosto do Nogueira e do Araújo. E pouco mais. Claro que há comunicadores que, pronto, têm alguma graça, mas quando tentam muito fazer rir, não me fazem muito rir. O Araújo e o Nogueira são os que... Peço desculpa se me esqueci de mais... Ruef. Amo Ruef. Ana Bola, respeito de coração mesmo. Irmão José, desde, não é? A passagem de ano, a gente colava no sofá a ver Irmão José. Esquece isso. Fechava, parou tudo, estás a ver? Quem não cresceu assim, não é? Era uma daquelas cenas do Natal e da passagem de ano que o país parava. E eu era louquicha. Tony Silva, tudo. O Casino Royal, morri com aquilo. Por isso, acho que nisso o Herman varreu a feira. Eu tenho que o respeitar muito por isso. Mas a Ruef, credo, quando a Ruef me deu os parabéns e disse que era uma mulher corajosa, eu desmaiei 3 vezes. Onde é que ela disse isso? Foi no Fora de Horas, na Cic Notícias, que okay, fomos ao Três Fora de Horas, sim, e ela estava no mesmo sofá que eu, também a ser entrevistada, e eu morri. Eu estava, a minha cara gelou, os músculos da minha cara ficaram mesmo tensos, e não estava lá eu estava mesmo fora. Fiquei nervática. E que comédia estrangeira, não? Comédia estrangeira, se tiver legendas eu já vejo, eu amo. Okay. Claro que o Seinfeld vimos todos. Eu sei que tu és barra em stand-up comedy americana. Se me quiseres aconselhar uns, desde que tenha legendas, eu agradecia. Por que dizes uns e não, nunca assumes que podem ser mulheres? Uns ou um? Eu vou te dizer uma cena. Eu vou te dizer uma cena. Em stand-up comedy, uns. Eu vou te dizer uma cena. Por muito pananinha, e tu sabes muito bem porque é que eu disse. Muito pananinha. As pessoas já nas profissões normais, sim, as mulheres já são poucas. Imagina quando tu te expões como eu te disse no rap, sim. Ou em comédia, tu expostes, ué. Não, claro que sim. Só o facto de alguém te dizer, chegar ao ponto de dizer que tu tens muita coragem por fazer o que tu fazes. Eu falo de sexo. Forma hardcore. Eu toco em pontos que ninguém toca. Sim, mas só o facto de ser assim, não devia ser assim. Para não. É só isso. Se fosse um homem a falar o que eu falo, não seria chocante. É isso. Porquê é que é chocante? Porque é uma mulher a dizer aquelas coisas. Claro. E porquê é que até dizem que eu sou mais hardcore do que as putas, mãe? Porque as putas trabalham, mas não falam sobre isso. E eu falo. O que eu te digo é o seguinte: as mulheres ainda. Elas focam em outras coisas, elas focam na maquilhagem, elas estão muito preocupadas em ficar muito bonitas e ser contidas, e elas não se riem delas próprias. Eu não acho isso necessariamente verdade, porque estou a falar no geral. Sim, eu percebo. Há exceções. Há vários exemplos de mulheres cómicas americanas, stand-up comedians ótimas. Muitas mais que os homens, não? Não, muitas mais que os homens. Não, há de ser sempre, comparativamente, a porcentagem é sempre uma minoria, mas já há. Um número bastante alargado de pessoas hilariantes a fazer comédia, são mulheres que fazem comédia com condição. São boas mesmo? Sim, claro. Eu não. E conseguem usar colas próprias? Sim, claro que sim. Por acaso eu conheço algumas de americanas, já vi algumas americanas. Sim. Há uma morena, isso é o mesmo convidado que eu vou cumprir. Pronto, que eu já vi num desses programas. Qual era o programa? Ou que tipo o programa, aqueles programas de tipo da Cico Mulher ou da... Da Ellen ou da Oprah ou desses programas assim. O que é que ela fazia? Em quem ela deve ter ido. Mas eu não sei o nome dela. Mas que tipo de coisas é que ela dizia? Ou como é que ela. Ela também abordava a coisa do sexo e ela gozava com ela própria. Será a Sarah Silverman? É capaz de ser. Tens que me dizer algumas assim, mulheres para eu ir pesquisar. Assim, grandes? Diz-me a mulher que mais base que tu ouves. E tu identificas-te e grisas para caralho. É muito difícil sempre dizer só uma pessoa em qualquer coisa que seja. Pronto, duas grandes mulheres que tu grisas está brava com o humor dela. Várias mesmo. Há coisas nela que eu não gosto. Mesma coisa com a Amy Schumer, também há coisas nela que eu não gosto. São sempre as coisas que, quando elas vão ao humor mais sobre raça, etnia, etc., nem sempre acertam. Eu percebo de onde é que elas estão a vir, mas nem sempre é a coisa mais coisas. São duas mulheres judias, por acaso. Quando querem fazer humor sobre raça, nem sempre são as melhores pessoas do mundo a fazer isso. É só a sério? Não cai muito bem? Às vezes pode parecer racista ou pode não parecer racista, mas mesmo não parecer racista, às vezes é meio insensível ou pode ser mal interpretado. Sabes que isso é preciso ter muito cuidado? Eu vi o que tu postaste hoje sobre aquela coisa e eu fui ver quem era esse comediante. Sim. E eu achei todo péssimo gosto. Eu vou te dizer uma cena. Sim. A mim já me perguntaram onde é que acaba a piada. Então a gente pergunta isso aos humoristas, não é? Onde acaba a piada? Eu vou te dizer uma cena. Eu permito que se faça piadas com deficientes, com gays, com. Acho que ninguém é preciso dizer que eu sou uma gaja de esquerda, não é? Mas não, claro que eu não sou homofóbica, claro que eu não sou racista, claro que eu não sou. Eu não acho que é preciso estar a explicar isso. Ou seja, eu rio-me com piadas sobre deficientes. Gays, blacks, tudo isso, diz que a piada seja mesmo boa. Okay. Ou seja, é preciso um gajo que não seja racista, não seja preconceituoso, não seja, sabes, para ele fazer uma boa piada para atingir aqueles que são racistas e são preconceituosos. Sim, pois e eu rio uma brava, mãe. Eu gosto mais ou menos onde é que estão os alvos da piada. Mas... posso dizer mais nomes de... Sabe aquele programa da fritada? Sabe aquele programa da fritada que começou nos Estados Unidos, mas os brasileiros adotaram? Que é, tipo, imagina, escolhes imagina uma pessoa para ser morta por comediantes. E depois no final essa pessoa sobe e mata os comediantes, não é? Sim. Essa cena chama-se fritada no Brasil. Ok, fritada no Brasil. E tipo, sei lá, escolhes uma série. Eu já vi, eu sei que os americanos têm isso, que aquilo é forte. O Justin Bieber foi, não sei o que, aquela cena. Eu curto bem essa cena. É pena, eu não percebo, por exemplo, a minha vida é muito triste, porque eu sou muito mais interessante se eu percebesse inglês. Mas eu já tentei, eu sou péssima em línguas, em todas as línguas. Não é só em inglês, tenho dificuldade. Porque já viste o que eu poderia ver? Era demais, era muito mais rica, muito mais interessante. O que eu estava a dizer é que há várias. E eu, como pessoa que gosta de comédia, que sempre gostou de comédia, tipo, Tu tens sentido humor apurado, tu? Não sei, talvez, não sei. Qual é o teu sentido de humor assim? Qual é o meu sentido humor? Mais humor? O negro? Sim, o humor negro. Não, o humor negro não é muito a minha onda, mas não, claro, sempre quando é bem feito. Sim. Mas raras vezes é, especialmente em Portugal. O que eu estava a dizer é que eu nunca percebi a coisa de as mulheres não têm piada ou há poucas mulheres com piada. Sabes porque as mulheres não têm piada, não sabes? Ficam distraídas com coisas erradas. Mas as mulheres têm piada, é só isso que... Eu nunca percebi essa discussão, porque quando eu me comecei a interessar por stand-up comedy, houve duas coisas, que foi um CD do Seinfeld que eu comprei, que era antigo, no Continente, por mais a barato. Que nice. Foi na altura em que começou a existir MP3, uhum. E eu gostava muito do Ziola Team, que é uma banda americana, de indie rock, e havia na net, havia um bootleg, uma gravação de um concerto da Janine Garofalo, que é uma cómica, a abrir para eles. E portanto, desde o momento em que eu me passei a interessar por stand-up comedy, sempre tive um exemplo de mulheres com piada, e lembro-me, estávamos a falar da Ellen. Ela não tinha uma sitcom. A maioria das sitcoms que passavam no RTP2 tinham mulheres como protagonistas. E eram mulheres com piada. A Ellen tinha uma sitcom. Eu via no final dos anos 90. E gostava muito da sitcom dela. Houve uma altura em que ela se assumiu como lésbica dentro da sitcom. Uh-huh. Foi uma coisa que mudou. Yeah. Foi cancelada pouco depois e não sei o quê. Mas foi uma coisa que abriu portas para muita coisa. Mas, tipo, eu sempre tive exemplos de mulheres com piada. Especialmente a Tara... como consumidor de comédia, e sempre achei muito estranho, ou sempre nunca fez sentido para mim, essas pessoas dizem, as mulheres não costumam ter piada, não têm piada, não sei o quê. Claro que, comparativamente, com homens há uma porcentagem muito menor de pessoas a ganhar a vida com isso, mas há mulheres hilariantes. Eu sei que há mulheres hilariantes, o que eu estou a dizer... Posso fazer uma lista? O que eu estou a dizer é que, por exemplo, as brasileiras, algumas digressões por acaso. Não estou a lembrar de nenhuma comediante brasileira que eu me lembro assim, que seja muito incrível. Eu sou o menor da comédia brasileira também. O Rafinha Bastos que eu sigo, alguns comediantes brasileiros eu sigo, o Gentili também sigo, acho que é Gentili que ele se chama, também sigo. O Evandro Santo é o que eu mais sigo, que é o Christian Pior. Tens que ir ver o Evandro Santo. O Evandro Santo, que faz o Christian Pior, quando não vai a festa de celebridades e arrasa com o modelito, o outfit das celebridades, e ele ou então vai para a classe C, para os pobres, também infiltrar-se lá e faz assim de snob. O Evandro Santos é muito bom, tem aquela que põe uma peruca e põe-se de mulher assim, armada em fina, e depois eu passo dessa. E eu consumo mais cenas. Já estou a crescer mais ou menos de ver isso aí, de pôr-se mulher e... O quê? Vestir-se mulher e fazer-se de fina, já estou a crescer o nariz. Estou a torcer o nariz. Não, muito bom. Põe uma placa. Nunca sei como é que é. Pode ser bom, às vezes é bom. É muito bom. Ou estar a gozar com mulheres, ou estar a gozar com pessoas trans. Não, ele é gay. Ele é gay. Há muitos gays que gozam com pessoas trans também. Não, ele é gay. Não, ele veste-se mulher. Ele está a fazer de mulher. Não, mas tens que entender que ele é muito intervenção. Sim, pronto. É que ele é muito bem feito, é que ele é muito bom. Chama-se Paulo, não sei do que achas. Já é a segunda vez que usas a expressão intervenção. Sim. Há bocado estavas a falar. O humor tem que ter intervenção. De Beatriz gosta como intervenção. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu fui aos Maus Hábitos falar sobre o projeto de Beatriz com o Tentugal. Com o Tentugal e com mais quem? O Vasco Mendes é que me tinha convidado. Fui lá com o Tentugal e acho que o Vítor Ferreira. Sei que, acho que foi com eles que eu fui lá. E um gajo disse, mas tu pareces feminista, posicionas-te. Sim, a torcer o nariz. Então aquilo é tipo para fazer rir, ou aquilo é interventivo e aí estás ainda ali numa missão feminista e não sei o quê. E para mim, um humorista tem que se posicionar. Para mim, ele tem que querer comunicar e tem que ser intervenção. Mesmo. Seja tipo, quando está a imitar um Guna, quando está. Percebes? Quando está a imitar. Tem que tocar em algum ponto. Quando está a fazer de Beto, quando está a fazer de racista, quando está a fazer de. Tem que estar a tocar num ponto, não é? Fazeres por fazeres, não andas aqui a ver a bola. Tens que estar a abrir formada e tens que acreditar em coisas. Eu acho, não necessariamente sempre, acho que é bom. Pode não ser político, pode não ser. Não, mas Pode não, gosto, não fazer sentido nenhum, também há esse humor. Eu gosto da glória da parvoíce e da, uhum. e de não fazer bem sentido feito. Nenhum. Bem feito. Sim, mas também acho que o humor é uma ferramenta extremamente poderosa para... Mesmo. É preciso é saber para onde apontar os alvos, e se for apontar os alvos para as pessoas que estão em baixo, não faz sentido, é melhor apontar os alvos para as pessoas que estão em cima. Sim, mas, claro, quando, mas pronto, mas por isso que eu te quis dizer, quando tu fazes alguma piada com as minorias, sim, não claro. Quer para atacar a elas, claro. Mas sim a gozar com as pessoas que têm preconceito, sim. com elas, sim. e é mais isso. Sim, que claro. Eu estava a querer dizer, e agora não, acho bastante piada. Totalmente. Mas o que tu estavas a dizer, qual é que é a missão da Beatriz Gosta? A missão da Beatriz Gosta é mesmo que está hoje, está lá na biografia. O que eu quero fazer é tocar em pontes. Primeiro eu quero fazer rir, ponto sim. final. Eu tô, é mesmo para tu te rires. Pronto. Passares um bom olha, bocado de entretenimento. Estás a bocado de... Não, aquilo, é para tu passares um bom bocado de entretenimento. E fazer podes rir. Não rir, é gargalhada, mas vais... Vou só um sorriso. É humor, é comédia. Eu identifico-me com esta, sabes, o Peck Nathan. As mulheres... Desculpa. Eu apanho na rua, o pessoal sente-se na liberdade de, vir, de me abordar na rua sim. e de vir trocar uma ideia comigo e tirar uma foto e não sei. E então, e sentem uma proximidade assim, imediata. E então, as mulheres identificam-se com o Peck Knight direto. Sim. Mulher boêmia que sai à noite e que não se fecha em casa, e mama que se fecha em casa. Identificam-se com aquele direto da xixizada na casa bem pública que já não tem papel e tu vais ter que sacudir e vais molhar a cueca, do óculos que sai, já está à luz e não sei o quê. Toda aquela cena. E o pessoal ri-se porque, pá, já... Yeah. Ou então vês a unhaca do guitarrista, pensas, não vais tocar numa pipi com essa unhaca. Toda essa cena, pessoal, pronto. De uma outra forma, identifica-se com aquilo. Aos homens também. Estavas a dizer que as pessoas se sentem no direito de abordar na rua. Sim. Algumas dessas abordagens são negativas? O pessoal não tem coragem de vir ter contigo dizer, eu não curto o teu trabalho, ou filha da curta, estás a ver, tipo, sim. tu és uma descarada. Não, eles fazem, são gangsters das teclas, tipo, eles fazem atrás. Num perfil falso. Existe muito isso? Eu tenho muito pouco comparado com muita gente que eu conheço que nem se expõe tanto como eu e eu pensava que eu ia não é? Falando do nível de exposição, está uma mulher a falar sobre sexo na internet ou mesmo que não esteja a falar sobre sexo na internet, assume sempre que há uma quantidade de homens que vão lá a fazer comentários sobre a aparência dela sobre só vão falar da minha aparência, eu só falo da minha aparência que eu pareço um gajo, pronto, não, mas é isso. É o que mais falo. Não, eu mando-te 10. Não, aliás. Não fico nada surpreendido. Assumo sempre que, tipo, uma mulher está a expor-se, pronto, há um homem a dizer ela é isto, este e aquilo. Tenho normalmente gajos, é só a aparência. Tem uma outra gaja que diz assim. Só tripou um bocado com falar a Porto. Porque acham que eu estou a forçar. Ou pensam que eu estou a forçar uma coisa. E como vocês estão a ver aqui todos, eu falo a Porto mesmo. mesmo. Não estou a forçar. Aliás, quando se força uma coisa, a coisa não corre muito bem isso, e o pessoal nota de uma outra forma. Ou seja, e acham que é parolo. Quem fala a Porto é parolo. Ou tem algum sotaque do Norte, é parolão. E isso é uma coisa, é preconceito, é uma coisa que o pessoal tem que mudar. Sim, não é porque tu tens um sotaque do lado de cima que tu és parolo. É só um sotaque, tá? Há muito pessoal parolo no sul. mesmo, então é só o mesmo sotaque, não fica, não, e não achem agressivo nem depois o pessoal habitua-se, não é? Então pronto, aí já começa que já me comparar com o Fernando Rocha, que eu até gosto, não é que eu aprecio o humor do Fernando Rocha, mas como pessoa eu simpatizo bastante com o indivíduo. Acham que eu sou o meu humor é o Fernando Rocha só porque tem um sotaque por só, eu nem conto anedotas, mas sim, pronto, sim. Já sou o Fernando Rocha, pessoa feminina, ou então eu pareço um gajo e tu és uma gaja, tipo, querem me magoar de alguma forma, como se isso magoasse alguma coisa, ou chamam o insulto, chamam-me lésbica, como se isso magoasse. Mas mesmo que magoasse, o problema não estava em ti, estava neles. Não, o problema está sempre neles. Eles estão mesmo com algum problema, mas sinceramente é mesmo pouco. E só dizem que me ama. Tipo, eu pensei, e pá, só bem, até me preparei, sabes? E os meus amigos a prepararem, Marta, tipo. Sabes? Vão-te assassinar. Vai ser horrível. Tipo, até pode ser um passo horrendo na tua vida, estás a ver? Tens consciência disso? Eu fui trabalhando para ter muita, muita consciência de que poderia ser uma coisa até, sabes? Uma exposição que pudesse prejudicar de alguma forma. Mas não, acho que amam-me tanto e dão-me back, love, back carinho, estás a ver, na rua, na net, não sei o quê. Que eles são uns... São pouquinhos, estás a ver, esse pessoal que... Pá, são... E para muitos, muitos homens que acham que eu estou contra os homens. Pá, não estou nada, amo os homens. Isso é a coisa mais, mais normal, que é o pessoal em feminismo e pensa-se logo em misandria. O pessoal tem a doce palavra ao feminismo. Eu até as mulheres. Mas há pouca informação. Sim, sim. Agora está muito na moda o feminismo. Sim. Tem coisas boas e tem coisas más, não é? Banaliza-se de alguma forma e pronto, perde-se um bocado a força, porque fica aquele feminismo light, não é? A impor-se aí em qualquer revista de mulher, em qualquer coisa, qualquer plataforma, e aquilo é mesmo, e elas, a meu ver, não são feministas, pronto, são feministas em um outro ponto, mas quando vais aprofundar aquilo, pronto, não tem muita profundidade, não tem muita substância. Pronto. A ministra da Cultura, da Igualdade e de... Já não sei qual é que era o outro coisa nova, assume-se como feminista, é anti-aborto, anti-casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não é feminista e a primeira pessoa não sabe o que é feminismo, pronto. Então tem que começar a saber, até as mulheres, que irritam-me. O feminismo não é o oposto de machismo... É só pela igualdade. E o pessoal acha, ah, porque é que te faz de coitada e reivindicas a tua igualdade? Não, fica no teu canto e não sei o quê. Porque é uma luta que eu sofro, estás a ver? É uma luta que eu sinto, que tem que estar na linha da frente, porque eu sempre sofri com esse tipo de coisa. E eu quero, pura e simplesmente, que me deixem ser, entendes? E quando sim, não me deixam ser, faz sentido eu estar na luta. É só isso. Em que medida é que sofreste? Sofri a vida toda com essa coisa de ser como gajos, mais do que um. Num grupo já sou puta, mãe, não? Sim, sim, sim. Ou se eu num ou, por exemplo, na escola, no liceu, como eu te contei. Eu tinha, era uma mulher roliça, com uma mão forte e bundão forte, colchão forte, e era tudo magro, anorético, e era visto como um estereótipo de beleza, de, sabes? Eu sentia-me bacante, estás a ver? Sentia, tipo, que, sabes, rapaz, não tinha nenhum interesse em olhar para mim, não sei o quê. Sentia aquela pressão social, estás a ver? De ter que ser magra, de ter que vestir a roupa da moda, da Mango, da Zara, da coisa, aquela coisa de que senão os rapazes nem para amiga, estás a ver? Não queriam. Toda essa coisa de. E essa coisa de não, pá, não poder estar relaxada. Tem que haver. Porque é que não, as mulheres não podem ver todo tipo de mulheres, estás a ver? Todo tipo. Aquela que quer ser loira, que boa compridão, de salto alto, vive a escrava dessa dos cosméticos, toda essa cena, e ver outras que, pá, querem viver mais relaxado. Para mim, maquilhar-me é um sofrimento. E ainda agora vou estar com uma amiga minha que é maquilhadora profissional para ela me dar umas dicas, porque eu não me sei maquilhar. Nunca me debrucei, nunca gastei horas nisso, sabes? Sim. Não quis. Eu não gosto de andar de tacão, não sei andar de tacão, que é um sacrifício. Eu apanho o autocarro, eu corro para o autocarro. Como é que eu faço vida de tacão no meu cotidiano? Está foda, não, isso não vai ser possível. Se eu, às vezes até acho que ficava mais guia e ficava mais empinada de tacão e estudando. Às vezes até me apetece e tal e coisa, mas eu, depois arrependo-me. Passar 2 horas já estou na rua arrependida, não ter uma tilha na carteira. Para, sabes, ser mais eu. Para dançar mais, para me divertir mais. Não é, pá, não... Sabe, eu acho que ela... Pá, tem que haver um rol de mulheres, sabes? Claro. Todo tipo. Como é um rol de gajos, todo tipo. Há gajos que gastam horas a arranjar. Há outros que, pá, pegam a primeira coisa e saem à rua, sabes? Bora ser livre, bora deixar ser. E é por não deixarem ser que, pá, dá muita coisa que tem que ser mudada e eu quero mudar isso. Quero, percebes, pelo menos depositar a minha energia nisso. Quando é que o feminismo entra na vida de uma pessoa que eu tenho que ler, Method Man, etc? Sim. É assim, primeiro... Quando? Não estou... No... Ah, eu acho que foi quando conheci a Capicua, que na altura não era Capicua, era a Ana Fernandes e a Joana Martins, a Dagmar, a Mariana Bessa, essas minhas amigas, vou-te dizer, eu morava em Alvoar e parava com esse pessoal. E foi quando elas conheceram também esse pessoal e também tinham interesse no hip-hop... E nas festas que se passavam no Art Club de Gaia e num Comics, que era na Rua de Sotofeita, que eram festas que o pessoal ainda até hoje recorda com saudade. E elas começaram a conhecer esse pessoal da Aldoar, do hip-hop, e conheceram-me quando tínhamos 15 anos. Eu convidei-os para a minha festa de aniversário quando tínhamos 16 anos, fiz uma grande parte em casa, arrebentamos com a cena toda, mesmo para a gente, e elas olharam para mim e viram que eu era fixe, meu. E elas já eram, tipo, já eram do PSR. Elas já eram feministas, estás a ver? Elas já faziam. Ana já fazia murais, tipo, Mala Bem já fazia murais e depois debruçou-se mais no. Era a Ode, era grafiteira, a tag dela era Ode. era, pá, elas já tinham bué da força, assim, bué da força, e eu a ouvi-las, a ver o que elas faziam, não sei o que, aquilo contagiou-me, e elas iam para todo lado, ou estavam em Matosinhos, ou iam para Lisboa, ou íamos para um campeonato de skate e de patins na Maia, ou íamos para todo lado, sabes? Conhecer gente, trocar ideias e não sei o que. E até foi aí que eu desenvolvi, anulei aquela parte minha tímida. Sim. E comecei a ser mais o que eu sou hoje, estás a ver? E foi por causa delas que começaste a rimar? Foi com a Ana que eu comecei a rimar. Nós decidimos, vamos fazer rap. Tipo, e começámos a... Eu, badawek, ela badawek, assim. E depois, o mundo segundo demos uns beats. E nós ficamos para casa e não sei o quê. Primeiro começou, o Aldo da Arte Baixa está, hey! Baby, esse foi o primeiro beat que nós escrevemos uma letra bem podre. Isso também é Neptunes. Hã? É também é Neptunes. Depois, sim, pois é. Depois escrevemos uma letra e depois chegamos ao segundo piso para gravar umas músicas e eu ficava vermelha, chuchu para gravar ali. O mundo deu-nos uns beats e tal, vemos umas coisas, demos um outro concerto na Ribeira do Porto. Isto é que ano? Não sei, mas ela sabe. Okay. 2000, okay. Sabes? Assim, 2000 e... Não sei. Depois lançamos X-Iggy, criamos X-Iggy, que era uma banda que era a Maria José, essa é uma criadora que eu te falei. Okay. Maria José cantava solo, fã, agora tem voz para cantar, e nós rimávamos as duas. E demos concerto, o mundo chamou-nos para dar um concerto no Art Club de Gaia. E depois, está muitas horas, não estamos a começar já há muitas horas. Não, continua. É? Não, e então pronto. Estava só a parar a mesa para não fazer barulho. E fizemos, e junto com o Diwan, que é hoje, que anda com o Capicua na estrada. Sempre, e é produtor de vários beats dos trabalhos dela. Pronto, isso era 2000 e tal, no início. E então depois aí, às vezes saiu da banda, entrou outras pessoas e tal e coisa, mas depois aí paramos, ela fez uma mixtape, depois eu fiz uma mixtape e por aí fora. Mas foi eu e a Ana, foi no início nós começamos a rimar juntas. E ela sempre foi aquela escrita mesmo barra, mesmo cabeça, mesmo foda mesmo. E eu sempre mais aquela coisa do flow, sempre, até hoje. Sempre muito diferentes, nunca nos influenciamos muito. Mas portanto o feminismo entra por influência delas. Uhum. Muito. Eu já sentia que pá, que a mulher era um bocadinho, sabes, como carne, sabes? Homens, e ali muito a querer agradar os rapazes. Eu tentava agradar os rapazes. E agora sinto-me muito mais forte. E agora entendo muito mais coisas. E foi por causa delas. Eu vejo isso hoje. Hoje eu consigo ver, com esse distanciamento, consigo ver onde é que foi. E dei uma guinada ali, sabes? Mas dei-me uma guinada. E quando as conheci, a minha vida mudou. Mesmo, bué. Dei uma guinada mesmo forte. Obrigada, Gera. Mas o que é que, no imediato, o que aconteceu? O que aconteceu foi que começamos a estar em vários sítios, a viajar, a conhecer um monte de gente. Não, a parte de mudares a tua mentalidade e mudares... Eu sou uma Marta diferente, poderia ser outra. Estava aqui outra pessoa a ler, estaria aqui. Fez com que eu fosse uma Marta diferente. Várias coisas fizeram com que tu sejas, não é? Sim. Sejas essa pessoa que eu estou a ver aqui à frente, pronto. E isso foi uma cena muito importante... Para eu hoje ter feito Beatriz e por eu falar, por eu ter escrito Rainha na mixtape da M7 e por eu ser feminista tanto como M7 como Beatriz, estás a ver? Eu sou feminista, já, yeah, eu sou. Sem medo nenhum. Estavas a falar da parte do. Tu tentavas agradar os homens, logo em seguida deixaste de tentar agradar os homens? Ou? Não, foi uma cena gradual. Eu ainda tento agradar os homens. Ainda fica, não é? Sim, sim, sim. Ainda tenho coisas... Não, não há mal nenhum nisso. Não há mal nenhum nisso, como também tento agradar as pessoas que eu gosto. Claro. Se eu gosto desse homem, não é? Eu tento agradar o meu pai em algumas coisas, eu tento agradar uma amiga minha, eu tento agradar a minha irmã, eu tento agradar um homem que eu curta. Se eu não curto isso, cara, não tento agradar. Se faz parte. Agora, de uma forma pouco saudável, desequilibrada, exagerada, é que eu tento não fazer... Até se quiseres. Não é preciso. É que eu tento não fazer, ou seja, o que é demais, é, tentas fazer as coisas de forma equilibrada, o que é demais é perigoso. A coisa é essa. Estavas agora a dizer o que é demais já é perigoso e lembrando-me sempre da coisa que é dita sobre o feminismo, que é, até algumas mulheres dizem, eu gosto de feminismo, mas sem extremismos. É assim, e sempre extremismos é tipo, há mulheres que que não se depilam. E isso é extremismo para elas, ou para eles, ou para o homem. Pois. Isso para mim não é extremismo nenhum. Parece que estou a atacar mulheres. Não, estou a dizer pessoas que dizem isso. Ah, feminismo, claro. Talvez, até igualdade. Eu vou te dizer uma coisa. Feminismo não. Eu vou tocar e vou tocar mesmo sem medo. Eu estava uma vez, foi neste verão, no carro, e estava aquele programa mais que do Alvin do final do dia. Sim. Com os comediantes. Com os comediantes. Ele tinha um programa com vários comediantes, todos juntos a falar da atualidade. Sim. Raminhos, okay, vários comediantes. Todos a falar e de repente cai na conversa essas mulheres, as mulheres que não se depilam, que começo já por explicar que têm todo o direito de não se depilar, claro, porque sim. Há muitos homens que gostam de se depilar, outros que não se depilam. Claro que sim. E os homens se depilarem é sempre uma coisa muito recente. Então nós também nascemos com pelos, caso vocês não saibam, vou-vos dizer, nós temos pelos. E ele estava o típica coisa, não é? Mulher com pelo é mulher que não tem higiene. É lésbica, é suja, não se cuida. Ou é lésbica ou tornou-se lésbica porque não consegue arranjar homens. É, falta de peso, tipo, é feia, tipo, então não come ninguém. Todas, não come ninguém, tem dificuldade em arranjar. São sempre esses. Exatamente. E então, pronto, é que essa coisa velha, essa coisa chata, e isso irrita-me, bué, acho que deviam censurar isso. Isso é uma coisa mesmo, sinceramente, eu fico mesmo tipo, fico chocada. Mas isso é o pensamento normal de quase todas as pessoas que fazem comédia em Portugal. E eu depilo-me toda, porque eu gosto. Claro. Porque também não gosto que venham essas gajas também dizer, tu és uma vendida de sistema que te depilas toda, não. E eu sou apologista de liberdade. Claro. Se eu gosto de depilar, eu depilo-me. Se as que não gostam de depilar, que não se depilem. Os homens que têm complexos e problemas com os pelos das costas, se têm problemas, tirem. Se não têm problemas, mantenham. Sejam. Sabes? Isto é que está bem, sabes? Contigo. Eu não sou extremista nesse ponto só. Não, mas o que eu estou a dizer é que o extremismo para essas pessoas não é isso que estás a dizer. Eu sei. Para essas pessoas é só querer igualdade de género, no geral. É isso. Mas, por exemplo, o que eu considero extremismo é do tipo. A culpa é dos homens por não. Isso eu considero extremismo. Às vezes é. A culpa é dos homens, então eu digo, então a culpa é das mães desses homens que deram essa educação. Então eu posso ir aí, então. Eu não procuro a culpa, vamos ser francos, eu não procuro a culpa, eu só quero que a coisa mude. Claro. Se esses mais idosos eu fizer rir, e se eu mudar um bocado, de tipo, mostro uma coisa que eles não estão habituados a ouvir, uma gaja a falar desta maneira, porque esses homens que dizem, as mulheres não dizem palavrões, as mulheres não tocam nestes pontos, não falam sobre isso. Se eu fizer com que eles parem e ouçam e se riem um bocadinho, assim, sabe? Tipo, já é muito bom. Por isso já vale a pena. Agora, eu faço porque a coisa me diverte. Se a coisa não me divertisse, eu não faria a Beatriz. Aquilo diverte-me e a gente está na galhofa e acho que se nota. Estamos todas, as gadeiradas são genuínas mesmo. O pessoal está a controlar-se para não se rir. Estávamos a falar do quando eu te perguntei dos ataques que se tinhas recebido ou não, e que muitos deles são à tua aparência, e há muitos cómicos, estávamos a falar de humoristas do humor negro, que quando alguém diz que não gosta ou que não os consideram uns génios, respondem tipo, imagina que é uma mulher. Eu já tive o caso de vi uma pessoa que eu conhecia no Facebook, vai dizer que fez um comentário a qualquer um deles, e eu fui recomendar-lhe a dizer para ela tirar aquilo, porque o que ele ia fazer era ir buscar a fotografia dela, gozar com a aparência dela, dizer que ela é uma fufa, mal fedida, que lame carpetes, coisa assim. Claro, e fazer montagens com a cara dela. E isto são pessoas que tiram fotografias a pessoas na rua e gozam com a aparência delas. E acha-se isto normal? E acha-se isto aceitável de alguma maneira? E pronto. Acham assim. E depois dizem que é só uma piada. Pá, é só uma piada, mas estás a usar a cara de uma pessoa. Não tem piada. Não tem piada nenhuma e... Então, para mim não é válido. Não tem piada e é preconceituoso. E essa pessoa... E sinceramente, eu penso mesmo... Eu vou mesmo ao fundo da questão. Essas pessoas têm mesmo vidas. Eu sou mesmo boa pessoa, mas eu quando penso... E aí que nem chego a sentir ódio, estás a ver? Porque eu sei que essas pessoas são mesmo com vidas miseráveis, de infelizes mesmo, e pá, viveram muito pouco e não conseguiram ver coisas, sabes? Fecharam-se tanto naquela vidinha miserável que pronto, dá dó. Por isso, eu como vejo isso e tento entender o porquê das coisas, pá, não, não ganho muito rancor essa, sabes? Eu, como eu te disse, eu fui ver esse comediante, não tenho um post com graça. Já viste a frustração, meu? De tu queres ser comediante e estás sempre a laborar em erro, bro. Bro, desiste de ser comediante porque não é nesta vida que tu vais ser, sabes? Talvez na próxima, ou se calhar nem na próxima, quase que aposto que na próxima tu não vais ter sucesso. Esse gajo não é comediante, ele não tem graça, bro. Isso é uma coisa que é sempre estranha para mim, porque uma das coisas que me levou mais a interessar-me nos últimos tempos por estes temas e por o feminismo, etc., foi muito também comédia. E comédia feita ou por mulheres ou por homens que acreditam em igualdade de género. E existe uma corrente grande de pessoas e há também a parte de cada vez mais pessoas têm uma voz que antes não tinham, minorias. Então, mas eu vou-te explicar, antes de tu chegar, sim. Eu estava a ver, por acaso apanhei, há vários assuntos que eu colo o pisto, e era uma reportagem, sobretudo na Rússia, sobre homossexualidade, e uma rapariga, muito jovem, trabalhava numa editora, e apaixonou-se, ela nem não tinha descoberto a sua sexualidade muito bem, não tinha encontrado ninguém por quem se tivesse apaixonado e tal, e conheceu lá uma rapariga, essa rapariga... Pá, também despertou ali o interesse e começaram a namorar, mas muito discretas no trabalho. Foram ambas despedidas. Claro. Foram despedidas na Rússia. Sim. Foram despedidas. Claro, por ser na Rússia. Aquilo é mesmo Douro. Foram, não tinha noção. Também pode acontecer em Portugal. Pois pode, mas pronto. Sim. E ela criou na internet uma plataforma onde apoiava no mundo inteiro. Tu tiras uma foto tua, tu és homossexual, sentes-te só, sentes que és desamparado, tua família não sabe ou não te apoia e vai ser um jogador, não sei o quê. E como há muito suicídio. Ela criou uma plataforma para o pessoal tirar uma foto, tapa a cara ou tapa os olhos, e é 404 o código. É o código de erro quando vais. Exatamente, é o código de erro. E porquê? Porque a Alexandre disse que teria nascido a um erro, estás a perceber? Então, tipo, e manda um testemunho do que sentem para essa rapariga, que recebe vários e-mails por dia. E ajuda. Ela, a mãe, odeia o que ela faz, toda a gente descobriu. Que descobriram essa cena, ela também sentiu que chega de mentir, vou assumir, sou eu que faço isso, dizer, não, foi alguém que fez por mim, que entrou na minha cena e fez por mim, não, ela diz, não sou eu, sou lésbica, eu faço, ajudo, e depois mostrou vários casos, e essa causa também, sinceramente, eu também sinto, boa, e também super que viste essa camisola de que me irrita mesmo, o pessoal que é homofóbico, o pessoal que pensa que queres insultar algum homem chama-se de panão, estás a ver? Claro. De maricas. Não, e essa causa também me irrita. Estes homens fazem sempre piadas, quando as piadas são homofóbicas e racistas e etc., uhum. ou são à custa de minorias, também têm dificuldade em compreender que quando alguém diz que uma piada é homofóbica não está necessariamente a dizer que aquela pessoa é homofóbica. Uhum. Pode, toda a gente tem comportamentos homofóbicos, misóginos, racistas, etc., ou pensamentos. Porque é natural, porque vivemos numa sociedade que é isso tudo. Uhum. Eu tenho pensamentos homofóbicos, às vezes a minha tendência é ou o que eu faço é tentar anulá-los, é dizer, não, estás a ser um idiota, não, claro que não. E então, quando fazem piadas sobre isso, em que os alvos são, é tipo, fazer piadas sobre celebridades, opa, o Cláudio Ramos é gay. Uhum. Tipo, e é esta a piada, é tipo, mas é isso que estou-te a dizer. Fazem essa piada e há tanta. E depois dizem que isto é só uma piada. Ah, isto é só uma piada, não é o que eu não reflete aquilo que eu acredito. Não é aquilo que eu acredito. Ou, tipo, há uma coisa que é a piada e há a coisa em que eu acredito e são diferentes. Mas depois, aquilo são piadas que um miúdo gay que não tem amigos e que os pais não aceitam por ser gay. O miúdo ouve aquela piada ou continua a ouvir só aquelas piadas e continua a pensar que a homossexualidade é errada e um dia mata-se. Isto acontece muito. Muito. Quem diz gay diz transgénero, diz bissexual, pansexual, tudo. Assexual também, essas coisas todas. Exatamente. Tudo... Assexual também. Porque há muita gente que não toca nesse assunto, essa que uma pessoa que é assexuada tem um problema e é doente. E não é? Sim, sim. Apenas não tem, até que gosta da relação que tem com a outra pessoa, até tem uma relação de namoro e não sei o quê, só não tem aquela coisa que a sociedade acha que, não é? O sexo vende, não é? Sim, sim, sim. E acha que aquilo, e está sempre a levar com isso, mas aí tu estás a levar o dia inteiro com essa pressão de que tu tens que ficar crazy com uma dama, estás a ver? Imagina, isso é um sufoco. Qual? É um sufoco. É assim, eu sinto essa causa, mas eu tenho muito, já te disse, E eu não sou de todo... Eu vou, se calhar vou ser mal interpretada, mas eu vou dizer. Algo me diz que quem faz uma... Assim, tu tem a ver com uma boa piada e tu tem a ver com o humorista em si. Se o humorista não tem traquejo, não tem experiência de vida, não tem um estilo próprio dele e é preconceituoso, viveu pouco e é preconceituoso, não pode fazer de todo piadas homofóbicas, porque vai-se revelar que ele é mesmo uma pessoa... Sim. É pouco. Eu acho que se essas pessoas tivessem tipo mais dois amigos gay no mesmo sítio ao mesmo tempo, não fariam tantas piadas. Não. Porque há sempre que eles provavelmente... Não, mas eles fariam aquela contada que eu te falei há bocado. Eles fariam aquela piada que é do tipo, é gozar com os homofóbicos. Sim, sim, sim. Ou seja, estão a representar... Eu gosto de piadas homofóbicas quando eles representam exatamente os homofóbicos. E tu sabes perfeitamente que eles estão a atingir aos homofóbicos, a dar-lhes tanga, a fazer igualzinho a eles... com toda a coisa, e tu estás mesmo a grisar, tipo, é... Sim, sim, sim. Sabes, quando se fazem aquilo, mas têm um jeito muito bom de o fazer. Muito inteligente de o fazer. Porque o que eu bato mal é com humorista que não é inteligente. E é isso é que me faz não ter... Tu não tens graça, mãe. Tu não tens um jeito próprio, uma identidade. Sabes? Eles não têm identidade nenhuma. E eles viveram pouco. Eu acho que eles viveram pouco. Como eu não gosto de um psicólogo que viveu pouco, eu não gosto de um comediante que viveu pouco e que não é inteligente. Porque eu acho que não deve ser. Porque são requisitos básicos. Eu acho isso. Então, só uma parte dessas coisas sexuais. Eu acho, quando eu disse que tinha começado a interessar por stand-up comedy, a Janine Garofalo, ela nessa coisa de stand-up tinha uma coisa que era tipo, uma vez tiveram um tipo a foder-te e ele nunca mais para e é poeda chato e é mesmo aborrecido. Tinha uma coisa sobre isto. Pai, 15 anos depois ela assumiu-se como sexual. E eu, faz todo o sentido então esta piada que ela fez na altura. Foi muito estranho. Ela fez uma piada sobre o homem que nunca mais se vem? Não. Que tipo, demora, nunca mais se vem. E é tipo, pá. Que o homem nunca mais se vem? Sim, é tipo, tá. This guy keeps fucking me. Mas eu poderia fazer essa piada. Sim, mas ela fez, mas tipo, de uma maneira que é tipo. Não tinha paciência nenhuma. E depois ela assumiu isso como sexual. E depois, faz todo o sentido. Pronto, já não. Por isso é que ela estava a ter. Sim, qualquer pessoa pode ter aquele sentimento. Eu poderia. Ela parecia mesmo sem paciência nenhuma para sexo. Mas é muito boring mesmo aquele gajo que, pá, que bebe muito e depois não se vem e ficas ali horas mesmo, puta merda, se nunca bebeste boel, sabes? Ou então pronto, há muitos homens que não é por terem bebido, é porque é um deles. Eu não tenho essa experiência, pronto. Ou é drogas, ou é mentira. Mas pronto, não faz mal. Mas sim, eu poderia ter feito essa piada. Mas pronto, é isso que eu te digo. Eu obviamente isto também sou eu a tentar encontrar ligações entre o que eu sei dela e... Claro, sim, eu claro que sim. Mas sim, é uma boa piada. Mas pronto, é isso tudo. Há várias coisas. Essa causa que eu estava a dizer da nossa pessoa é uma causa assim, mas eu, como te disse, há comediantes que... Não, que, claro. Depende do ponto. Mas tem muito mais graça um gay que faz piadas de gay. Sim. Para mim, por exemplo, o Ivan dos Santos é gay e ele faz piadas de gay. Ou então esse que eu te falei que te vejo mulher e faz para as gays e não sei o quê, homofóbicas, e eles têm muito mais, claro. Não é? E então, e é mesmo engraçado. É mesmo engraçado e eu gosto. E depois eu passo-te. Para ver o que é que tu achas desse tipo. Não sei, eu não tenho uma grande lacuna no humor brasileiro. E a cultura brasileira, tu não consomes assim cinema, não? Cinema não tanto como deveria, mas está algumas coisas assim. O meu pai é muito fascinado por música brasileira desde que eu nasci. Sério? Vê o filme E Aí Comeu? Com ponto de interrogação no fim. E Aí Comeu? Vê que isso é uma grande comédia mesmo boa. É o quê? É um filme. Fala-me. Eu percebi. É um filme do Marco. Tem o Marcos Palmeira, é assim que ele se chama, um ator de telenovela. Também não vejo telenovela. Pronto, tem o seu Jorge no filme. Ok. Tenho vários atores de comédia, típico de que o pessoal está habituado a ver nos filmes de comédia, nas telenovelas, fazer papéis de comédia. Tem o Sr. Jorge a servir à mesa e tem outras tipo atrizes muito boas e realmente é um bom filme de comédia brasileira. É sobre quê? É sobre saber. E aí, como eu, é se tu comes por fora do casamento. Acho que tem várias histórias paralelas. Okay. E um é apaixonado por uma puta, outro tem um casamento há 10 anos e está a sentir cada uma está a comer, sabes, a pular a cerca. E o outro também está assim com um caso bicudo. Acho que a mulher deixou-o para outro e foi ter filhos logo com o outro que nunca teve com ela. Pronto, é assim, histórias paralelas de três amigos que se juntam a beber umas e outras no final do dia, um shopping, não é? E o Sr. Jorge é o que serve à mesa. E também me manda, o Sr. Jorge está lindo. Ok. E então tens que ver, porque está com uma saída, sabes? Porque o que é rico na comédia, o que eu gosto mais na comédia, é os diálogos. Sim. Estás a perceber? Os diálogos são mesmo muito hilariantes. Eu acho isso mesmo incrível. Mas estavas a dizer que não gostas quando parece demasiado piada. É tipo... Quando estou à procura muito da piada e tento ter muita piada, é quando não tens piada. Que os diálogos naturalistas estejam naturalmente com piada, como as pessoas estão na vida. Exatamente. O que eu não gosto é que quando tentas ser com, ou quando tentas ser, né, forçado, tentas um sotaque com, não, sotaque, e não tens, sabes? O teu sentido de crítica, autocrítica é péssimo. Portanto, se é péssimo, não estás a ver. Quais são as tuas coisas favoritas? Tipo filmes, séries, livros? O que é que eu estou a ver agora? Favoritas. Não precisa ser necessariamente agora. Eu vou-te citar. É muito difícil só dizer dois. Posso dizer que eu vou desde Game of Thrones. Eu só dois. Vou dizer. Eu vou desde Game of Thrones a Girls, a Orange is the New Black, sabes? Vou, por exemplo, a Transparent, vou a isso tudo, estás a ver? Deixa que seja bom. Sense8, já não encarno. Tentei Sense8. Se? Sense8. Ah, Sense8. Ah, ainda não vi. Pronto, não encarnei. Vi 3 episódios. Está estranho para o pessoal colar e ficar... Mas Sense8 ainda não vi. É dos Wachowski. Não sei de quem, mas Sense8, só há um Sense8, é uma série. Ah, é, sim senhora, exatamente. Que ela virou trans, não é? Virou não. Virou já trans, não, já é trans. Fez a transição. Sim, fez a transição. Pronto. Isso é fixe, por acaso, eu ainda não vi a série, mas Sense8 tem uma personagem trans, tem, que é mesmo feita por uma atriz trans. Pois é. Que é transparente, é muito progressiva e tal, mas o protagonista, o ator é um homem cis. Eu sei, e está muito bem. E essa parte está muito boa. Mas isso é um problema que não é necessariamente transparente, mas é um problema que há muito que acontece bastante, que atores, quando querem mostrar, atores cis, género, quando querem mostrar que são muito bons atores, fazem personagens trans. E existem várias atrizes trans que podiam fazer aquele papel e nunca fazem. E recebem Oscars por isso e tal, não sei o quê. O caso de Transparent é um bocado diferente porque ela depois, a Jill Soloway, que é a criadora, que é, olha, uma mulher hilariante que eu adoro. Jill Soloway é a criadora de Transparent. E o elenco tem várias atrizes que eu adoro e pessoas que eu adoro, tipo mulheres que fazem comédia mesmo fora dali. A Carrie Brownstein aparece lá um bocadinho, que é de Slater Kinney, que é uma banda das minhas bandas favoritas. A minha banda favorita, sei lá, uma das minhas bandas favoritas. Também faz comédia. Tem uma cena, uma série que é Portland, de comédia. É hilariante, aparece lá de vez em quando. Estou a tentar pensar, há uma atriz que eu adoro lá, hilariante. Michael Watkins, como é que se chama? Do Afternoon Delight. Mas eu quero-te fazer uma pergunta. Tens tanto de cócegas personalas assim? Sim. Com quem tu ficas horas assim que te dá aquela pica extra? Assim, mil coisas. Depende do assunto, não é? Para falar de cinema, escolha. Tu no teu dia-a-dia, sim, com quem tu gostas de falar assim sobre essas tuas grandes paixões? Porque nitidamente tu és uma apaixonada por cinema, uma apaixonada por comédia, uma apaixonada por música. Várias pessoas, sei lá, amigos e amigas. Tu colaste muito quando eras puto. Sim. Colaste em muitas cenas quando eras puto. Sim, talvez. Enquanto eu estive na Gandaia, tu colaste em bué de merdas. Estás a dizer que eu não vivi nada e... Não, tu viveste outras coisas diferentes das minhas. Nitidamente, é só isso que eu estou a dizer. Enquanto eu estive num sítio, tu estiveste num outro. E é isso que é giro. Já fiz uma digressão gigante, pronto. Estava só a dizer isso, que ela, a Jill Soloway, essa. Sim. Tal, que é incrível. Ela põe várias personagens trans interpretadas por homens e mulheres trans. E isso já é um grande gigante. E quando ela ganhou agora foi um Emmy ou um Globo de Ouro, já não me lembro. Tinha tipo pessoas trans no palco com ela e o discurso inacreditável que normalmente o Jared Leto ganha um Oscar por fazer uma personagem trans e tipo não agradeceu à comunidade trans. Tipo, foi tipo uma coisa muito. Pronto. Foi uma falha. Não gostaste. Sense8, não, e assim, eu não fiquei para ver, eu vi toda a cena e eu gostei, por exemplo, dessa personagem e hoje eu fiquei sempre encabulada, tipo, isto aqui é mesmo real, é um trans, estás a ver? Porque estava. Uma. Porque soa-me mesmo, estás a ver? e nisso está realista e melhor do que, não é? Se a pessoa para fazer esse papel está muito bacana. Mas ainda não me convenceu para eu ficar. Portanto, Fargo. Sim. Eu vi algo e está muito bom. Mas depois eu vou te dizer uma cena. Quando eu estava na altura da vida, estás com uma vida muito pesada, tinha que acordar também para trabalhar para... E a série tu reconheces que é uma série incrível, mas estás numa fase da vida que as coisas mais leves, estás a ver, mais light. Então fui ver outras e não fui encarar essa porque adormecia ou precisava de coisas mais leves na vida. Eu adoro Fargo e adoro aquele aquele tom de coisa. Eu lembro de ser miúdo e o Fargo, o filme, ganhou Oscars e eu não pude ir ver o filme, mas eu vi ali qualquer coisa, tipo, aparecias, pá, era um miúdo, não ia ao cinema sem ser levado. Claro. E claro. Lembro-me de ver o trailer e imagens do filme e pensar, pá, vou gostar disto, de certeza. Depois vi e adoro o filme. É demais. Já vi mil vezes o filme. Adoro a série, que era uma coisa que eu nunca esperaria que alguém pegar naquilo e fazer uma série. Está muito boa. Eu adoro o tom, que é o tom. Aquilo é uma coisa muito macabra, com pessoas horríveis, com coisas horríveis a passar-se. Mesmo assim, tem um bocadinho nada de esperança e de ciência humana. Sim, e tal. Exatamente. E eu acho aquilo hilariante. E estou a adorar a segunda temporada. A sério? Também. A sério? Eu tenho que pegar nisso. Acho mesmo muito a piada aquilo. Sim, também não quer dizer que eu não vá pegar. Okay. Sim, vou pegar. Nessa eu vou pegar True Detective, também vi. Por acaso, deste três exemplos, só continuando esta cena da cena trans, tens também o Orange is the New Black, tens uma mulher trans a fazer um papel trans. Uhum. E isso é muito bom. E é uma coisa que nunca aconteceria há 5 anos. Exatamente. Teres assim... Estás a falar casualmente de séries e três delas têm... Pois é. É ótimo. É muito bom. Tens razão. Pronto, vai desde um ponto ao tipo, as cenas brasileiras. Eu acompanho volta e meia. Como eu te disse, eu dava com uma vida muito ocupada. Não conseguia ver tudo. Não tinha tempo. Nenhum. Agora é que estou a começar a ter outra vez e estou muito contente com isso. Pronto, já estou... Vejo, por exemplo, a novela... Depende de quem faz a novela. Quem fez a Avenida do Brasil e está a fazer agora esta, que é As Regras do Jogo... É muito bom, e então esta novela está muito boa. Eu volta e meia também vejo novela na internet, claro, que não tenho televisão em casa. E depois também vejo. Mas porquê que não tens televisão em casa? Porque não tenho televisão em casa, porque a televisão é cara. Okay. E eu pego nesse dinheiro e compro um portátil novo. Okay, mas não é aquela coisa tipo. Eu não gosto de televisão, porque eu não gosto de televisão, eu sou melhor do que os outros. Não, quem me dera ter uma grande televisão para depois pegar no cabo do computador e ver um grande filme com uma grande televisão. Não sou extrema desse ponto, apesar que a minha sala é muito estreita, então a gente precisava de uma distância, sabes, mais para trás para ver melhor a coisa. Mas, por exemplo, um amigo meu, pensei nisso, tem um projetor e vim e a gente deita-se no chão e vê um grande filme com o projetor. O projetor e depois a lâmpada gastas e tens de comprar. Ai, que medo. Sim, também é caro. Aí, mega caro. Sim, não sei se... É um bocado caro, mas dura relativamente pouco tempo. Se tu usas aquilo todos os dias, não vai durar um ano, acho eu. Ai, que medo. Mas posso estar a dizer uma coisa muito errada, mas é relativamente pouco tempo. Pronto, mas eu só não tenho televisão porque eu não sou rica. Sim. E pego no dinheiro e tenho outras prioridades. Mas não sou nada contra o pessoal que tem televisão e se eu tivesse dinheiro para várias coisas eu teria uma televisão. Tu eras designer, certo? Tu agora eu ainda continuo a designer, vou morrer designer porque pronto, o que eu adquiri ninguém me tira. Não, mas continuas a trabalhar nisso? Não, não, mas eu gostaria de fazer outros projetos no futuro. Mas eu não sou, ou seja, eu não tenho alma de designer, nem sou genial, nem sou, nem nunca assim, não quero ser estilista de autor, sabes, ser criação de autor. Agora, se calhar, outros projetos que eu tenho, possa ser uma mais-valia e até desenvolver uma coleção, uma mini-coleção, uma coisa, se calhar gostava. Até porque há coisas que não existe para eu comprar e que eu gostaria de ter, então será normal eu criar. Mas sim, eu queria fazer um álbum da M7 e queria manter a coisa de Beatriz, sei lá. Agora estou na Antena 3 com Beatriz, que está a ser um desafio pessoal, só quero saber da season, da segunda temporada do vídeo, que vai surgir agora, vou entrar em gravações agora, segunda temporada, mas pronto, quero aceitar novos desafios e gostava de fazer televisão, que ainda não surgiu o convite, mas eu gostava de fazer televisão. Porque não apresentas um projeto? Posso fazer isso? Mas o que eles me dizem é que tem pouco dinheiro, mas se ouve por aí. Claro, mas mesmo assim eu posso tentar apresentar uma proposta. Eu tenho várias ideias para fazer umas coisas diferentes. Que a televisão portuguesa ainda está muito, muito por explorar, entende? Eu sinto isso. Olhando para fora, sinto muito isso. Mas pronto. Olha, vou-te pedir para mandar uma mensagem. Claro. Que eles estão à minha espera para jantar. Então tá. Faz o que quiseres. está-me a irritar muito não lembrar do nome desta atriz que eu adoro. Eu vou-te mostrar a rapper também. Eu sou extremamente obsessivo com estas coisas. Com tu tipo, és, é para que te dá. Eu não me lembro do nome e tenho de estar... Catherine Hahn. Vou-te só mostrar aquela dama, a rapper francesa. Olha, esta é a gaja que eu curto bem a foda dela. Esta. Ok. É? Kenny Arcana, sim. Já sei quem. Já era quem eu estava a pensar. Essa é nova agora, estou a falar da Old School, que é esta. Não, essa eu não sei. Esta é que, tipo, só ela durante anos é que dominava e vendia e tinha, tipo, mas, estádios. Então, gente. Como é que se chama? Kenny Arcana e... A DMs. DMs, ok. Esta gaja que casou-se com um islâmico e agora anda de bloqueio e não e deixou o rap. Também pode querer fazer isso. Não, mas é isso. Sim. Ela disse que foi um trabalho interior dela e uma cena. E nada contra. Mas foi polémico. Sim, sim, sim. Não é que uma gaja que faz rap que, tipo, sabes? De repente converte. Parece que ele é que impingiu. Uhum. Mas não, ela que sentiu a pausa e foi. Seguiu esse caminho. Há muitos rappers que são o 5%ers, que é uma coisa da Nation of Islam, que é uma coisa muçulmana dos Estados Unidos. São como é que eu ia dizer? Um grupo que vem de lá. Tipo, o Nas, o Ten Clan, etc. Isso são tudo 5%ers. Uhum. Acho que sim, ou começaram por ser, ou uhum. Assim. Essa cena. E mais coisas de cores livres? Olha, isso eu peço, mas eu não okay. Leio muito. Não, mesmo. Não faz mal? Não, eu não tenho... Eu tenho vergonha de dizer que eu leio pouco. E eu tenho vergonha, mas eu digo a verdade. Como eu fico atrapalhada quando falo cenas em inglês. Sim. Que eu fico nervosa. Desculpa. Claro, não tenho orgulho nenhum em dizer que não sei falar inglês. Não tenho orgulho de dizer que não leio muito. Mas a Marta, eu tenho que dizer a verdade. A Marta é assim. Como, sei lá, coisas assim. E mais coisas? Filmes já disseste, mais ou menos? Eu gosto muito... Quanto é as tuas coisas favoritas? Favoritas, assim, íntimas? Não, de cultura que consomes. É sim, eu gosto de... Gosto de vlogs... Tem a Jute, que é uma brasileira, que eu gosto. PC Siqueira é vlogger e eu gosto, brasileiro. PC Siqueira, ele é estrábico, tem um olho para ali e outro para colar. Era muito tímido, muito de fobia social e começou e depressivo mesmo, extremo. E começou a canalizar aquela cena ruim que ele sentia. Não queria ir à escola, não foi à escola, fez a escola em casa, o professor aqui à casa. Ele e o irmão era gay. Ele não, mas eu também, como era estrábico, que era sentia-se diferente, fizeram escola em casa os dois. E então, hoje em dia, o irmão é um designer bem sucedido e não sei o quê, e ele também ficou bem sucedido por ser um vlogger que, pá, sentia tédio, era colado nos jogos de computador e era colado também no... ele era ilustrador para desenhos animados para uma empresa americana. Trabalhava em casa, mandava por e-mail. E então, pronto, ele ficou bem sucedido porque ficou um grande vlogger. Pronto, eu curto bué, porque ele tem um humor no meio daquela depressão e no meio daquela cena toda que eu curto. A Jujutsu também é uma gaja que não é nada a boniteza da coisa, não é nada o estereótipo de gaja, mas ela tem muita graça na cena dela. E depois, vejo séries, tem pouco tempo, não é? Mas eu vejo séries, vejo filmes, e pronto, e vou a concertos e... E dou concertos com a Capicua e ouço música em casa. Também ouço música brasileira, ouço música angolana. Eu sou um bocado azeiteira a ouvir música também. Gosto de várias coisas azeiteiras. Porque eu tenho uma costela azeiteira. Não, porque é que tu dizes sempre que as coisas são azeiteiras? Porque eu tenho a cultura suficiente. E o bom gosto suficiente para saber que aquilo é azeiteiro, porque as pessoas que ouvem mesmo a coisa não sabem que aquilo é azeiteiro, para elas não é, mas eu sei que aquilo é, porque ouço também coisas que não são, não é? Sim. Então, eu tenho consciência disso, mas eu gosto, tipo, tá, tem essa costela em mim, como tem uma costela às vezes azeiteira também na roupa ou azeiteira, sabe, tem um gosto que foi ficando mais refinado ao longo do tempo, apesar de não ser muito. Com as pessoas que namorei, com as pessoas que eu fui conhecendo, amigos e tal e coisa, fui refinando um bocado o gosto, mas mantenho sempre essa costela da Rechouza, essa costela da Aldoar, essa costela de que sempre mudei com pessoas também bastante simples e que um bocado pirosas, mas que eu gosto. Pronto, acho que é uma ótima. Enriquece-me, estás a ver? Acho que é uma ótima maneira de acabar. Muito obrigado. Obrigada. Damos um chi. E trocámos e-mails? Sim, sim, sim. Ah, eu queria pedir desculpa que eu puxei o reino várias vezes durante a tua entrevista e tossi várias vezes durante a tua entrevista. Eu mas eu estou com uma expectoração. É isto, eu estou bem doente. Tá? Tá. Beijinho! Thank you.